que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. Isso é um Black Mirror nas telas, Mirror Edge. A vida é um espirro e eu nasci pra ser o Edge. Levantando meus inimigos na capoeira. Acabou a brincadeira, vou descer a cachoeira. Atrás do prêmio que mereço. Quem conhece o valor da vida nunca mais quer ter um preço. Velhos motos, metade de mim. Quero uma casa onde sentem inveja dos anjos por terem asas. Sem terra prometida, a paz eu quero agora. E ela está contida pela guerra que namora. Seu Deus americano sorri e ela chora. Com essa merda de dinheiro que nos faz ter diferente. Guerra santa, em cada esquina uma freira. Matei meus pais na neblina em uma quarta-feira. Uma chuva de balões, tô no jogo de society. E o rio dos meus medos acaba com o Penny Rise. E a mão pesa pra compor, porque conhece se comprou. Eles vendem se comprou, viramos robô. Escrituras nunca mentem, Da Vinci já sabia. E passou a ironia na face de Mona Lisa. O mais perto do inferno que cheguei foi uma vez. Quando pensei em me matar por ter perdido o que amei. A luz dizia se entregue. E foi ali que eu vi que até na luz o demônio te persegue. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. Essa maré eu vi vários pular. Vários por aqui que se jogaram para ter um lar. Em alto mar, sem família o mundo fica complicado. Se cada peito por aqui as 7 chaves estão trancadas. Não somos funcionais, se não somos racionais. Não cremos em sinais, temos crises emocionais. Não entenda os pardais, estando preso a pedais. Nosso voo é por mais, mas nosso barco preso a cais. E espero não vale um dólar, tô na busca da paciência. Já não tenho onde pôr experiência. Nos pontos eu troco por armas na Deep Web. Estamos velhos, mas dando luz da frente tipo Web. Ninguém culpa, sequestrando amor da sua vida. Ringo ocupa, orquestrando a dor pela luta. É minha culpa, por ser assim no meio desse curta. Me desculpa, índio quer que não me branco, filha da puta. Meus professores me amavam, mas nunca entendia. Nunca desistiram, força vai e aprendia. Do meu potencial, parei, observei. Me tornei mystiquei, sangue saia de neguei. Eles falavam que não dava certo, essa troca equivalente. Ficamos mais fortes, eles não creem na gente. Tudo poderia ser diferente, mas nem John Wick tinha escolhas para descarregar o pente. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê. Mas tudo que faço é o que vale. O que vivo aqui cê não vê.